lábios está o caboclo da tortura, para dizer a vocês que esta Umbanda, tão querida de todos nós, fez ontem 63 anos que na Federação Kardecista do Estado do Rio, presidida por José de Souza, conhecido por Zeca, rodeada de gente velha, homens de cabelos grisalhos, um enviado de Santo Agostinho chamou o meu aparelho, me chamou para sentar à sua cabeceira. Trazia uma ordem, fora jesuíta até aquele momento. Chamava-se Gabriel Malagrida. Daquele instante, ele ia criar a lei de Umbanda, onde o preto e o caboclo pudessem manifestar. Porque ele não estava de acordo com a Federação Kardecista, que não recebia pretos nem caboclos. Pois se o Brasil, o que existia no Brasil, eram caboclos, eram nativos, se no Brasil, quem veio explorar o Brasil, trouxe para trabalhar, para engrandecer esse país, eram os pretos da costa da África, como é que uma federação espírita não se recebia caboclo nem preto? Então, disse o espírito, amanhã na casa do meu aparelho, na rua Floriano Peixoto 30, será inaugurado uma tenda espírita com o nome de Nossa Senhora da Piedade, que se chamará Tenda de Umbanda, onde o preto e o caboclo pudessem trabalhar. Houve balbúrdia, embora eles reconhecessem a minha dignidade que eu trazia, mas eu era muito moço, pois tinha feito 17 anos e por doença fui levado à federação porque os médicos não me davam jeito. Então, esse espírito que nós chamamos chefe, acabou com o caboclo da Sete, implantou na federação, chamando aqueles senhores, todos de cabelo grisalhos, de olhos de responsabilidade, para assistirem à sessão na rua Floriano Peixoto, número 30. E o presidente da federação perguntou: e o meu irmão vai acreditar que lá tem alguém amanhã? A minha resposta, a resposta do caboclo: botarei no cume de cada montanha que circula neves, uma trombeta tocando, anunciando a existência de uma tenda espírita onde o preto e o caboclo pudesse trabalhar. Foi a 15 de novembro de 1908. No dia 16 de novembro, a nossa casa ficou cheia. E eu posso dizer aos meus irmãos, só fiz levado por esse espírito que é o nosso guia. Porque eu não queria aceitar. Eu estava sem saber, achando uma coisa extraordinária. Eu ia assumir uma responsabilidade de ter uma tenda espírita, de receber um dia para fazer, que os doutores fossem lá buscar a cura para os seus entes queridos. Pois, meu irmão, tudo isso se deu. O meu anunciar da tenda foi tomar o meu aparelho e começar a produzir, a curar aqueles que estavam lá. Ou fosse por isso, ou fosse por aquilo, mas Deus, que é sumamente misericordioso, levou um cego e outras pessoas, como também paralíticos, na tenda da piedade, na minha frente. Eu disse, avista os outros, se tem fé, levanta e caminha, porque quando chegar perto de mim, estará curado. E assaram-se os anos e tudo aquilo que eu disse, apelando para quem está presente, de muitos anos que me acompanha, falando, pedindo e trazendo exemplos de Jesus quando passou na terra, que foram ao seu encalço pedir harmonia para sua casa. A resposta foi essa. E agora, no mundo espiritual, durante muitos anos servi no espiritismo porque o médium era espírito. Mas não pertenço a nenhuma religião. Onde eu puder ser útil, lá eu estarei. O senhor já se manifestou na Umbanda? Sim. Como caboclo, por exemplo? Não. Como preto velho. Ah, tá. Nas poucas sabedoria que nós temos, né, ficam as palavras que a gente puder trazer um pouco de karma no coração das pessoas que precisam, já é uma santa paga para nós, né, filho? Entendeu, filho? Nós, filho, todos nós somos apenas instrumentos de Deus, filho. Baixou os povos. Qualquer situação, filho, que acontece, filho, é a ação de Deus, filho. E de graças a Deus, tentando de colocar de a prova o teu espírito, que já é sábio, que já é iluminado. Entendeu, Gifi? Buda já dizia isso, né, Gifi? Quando dizia, o que te distancia do divino é como vocês se amam. Olha as palavras curtinhas de Buda, já disse tudo que o Nego Velho tá falhando. A Umbanda é a prática da caridade, ajudar alguém sem olhar a quem. Então é uma humildade, meu filho, que traz também para vocês uma inteligência mental. Olha. Você tá entendendo? Claro. É só ser humilde, senão o sistema pega vocês de jeito. Isso é uma questão de lógica, de amar. Caiu o choro, filho. Checa as lágrimas, fala, respira e fala, show forte, porque nosso Senhor me fez assim. Porque eu tenho um caboclo do meu lado, tenho um jumpeto velho do meu lado, que me dá gingos. E esse mentor tem essa força também de um conhecimento para estar aí, estar trazendo, né? Então eu quero que vocês entendam isso. Que o que essa veia está falando, vocês também podem falar muito mais, né? Porque vocês também têm, cada um de vocês tem um mentor. Porque Jesus plantou essa semente no coração de cada um. Então tem que orar e vigiar. E nós, meu filho, os ajudando no primeiro passo, teremos a alegria de ver cada um de galgar os espaços. E está mais próximo de Deus. Tarefa de muito agradável, meu filho, para aquele que quer também caminhar lado a lado nas forças luminosas do bem. Nós, filho, todos nós somos apenas instrumentos de Deus, filho. Porque quando você ama, todas essas indiferenças caem por terra, sem perder o bom senso e a personalidade comum original. Entende, meu filho? Então, o nego não está aqui impondo verdade. Pelo amor de Deus, o nego só está falhando. O filho pergunta, o nego falha. Claro. Ouve quem quer, esse velho, né? De nós tínhamos Jesus Cristo que ensinou, meu filho, de não resistais ao mal. Antes de alumiar ele, né, filho? E porque não tem treva que resista de a luz? Porque a treva, assim que entra em contato com a luz, filho, se clareia, graças a Deus. Jesus andou no meio

espíritas, auxiliai os umbandistas, umbandistas, auxiliai os evangélicos, evangélicos, auxiliai os ateus. Respeitemos a tomada de caminho que cada um faz para exercitar-se na terra, mas não deixemos que esta tomada seja empecilho para fortalecermos as forças rumo à maior integração com o Cristo, que fica feliz em cada apertão de mão, em cada abraço, em cada reconciliação, pois vê a família espiritual crescendo e o movimento do amor se fortalecendo. Acreditai em vossos corações. Esta é uma oportunidade sublime para muitos, a última encarnação no planeta Terra. Não há tempo a perder. Aproveite esta oportunidade sublime, este presente dado a você. Nós ficamos felizes com a oportunidade do trabalho. E que a nossa palavra se some a tantas outras mais sábias e mais amorosas que a nossa, que estão vindo através deste canal. Divino Mestre Jesus, que sois todo que me escuta, que é o todo que me percebe, que é o todo aonde o meu olhar abriga e aonde o meu sentir a mim aderes. Cristo cósmico, que a verdade me sustenta, que possas, tu em mim, resplandecer das minhas entranhas, das subpartículas e dos corpúsculos que formatam os meus corpos, seja a dimensão que for. Seja eu já fora da matéria mais densa, vulco de carne, ou seja eu neste templo abençoado, regado por sangue e formado por ossos, corpo físico. Cristo, o mesmo Cristo, com os braços abertos, no movimento de um sorriso constante, sem movimentar os lábios, mas num suspiro de alívio, que é a prova fiel da paz de espírito e da satisfação da alma. Que possa o meu olhar resplandecer o teu brilho, que não ofusca, mas como um farol, puxa e mostra quem todos nós somos. Tu mesmo, Cristo, rede vivo e ativo, estadista e presente, no eterno ser humano, em amar puramente. Graças a Deus. Agora eu abro os olhos do médico, que ouvi um pouco e como sempre já está cheio d'água, e agradeço a todos, agradeço a emanação de todos, agradeço a Deus Eternidade por me fazer um tempo útil aos deuses, todos vocês que me escutam. Muito obrigado. Uma boa noite, meus filhos. Saravá Umbanda. Saravá Umbanda. Graças a Deus. Que Deus, nosso Senhor, me permita em palavras sábias e sadias acalentar os vossos pensamentos, brilhar os vossos olhos, clarear os vossos corações de uma chama, de uma luz que às vezes não precisa ser enxergada a todos os instantes e a todos os momentos. Deus deu a liberdade ao direito da vida de seu filho ao mundo, para que o mundo reconhecesse ele como a continuidade da vida. E deu a vocês que estão vivendo o direito de viver e semear o destino em cima de qualquer que for a sua necessidade, que você possa entender que a sua luta, que a sua vontade, a sua fé, é a sua vitória. Não é olhar para trás, ou para um lado ou para o outro e dizer que está tudo perdido, porque o que está perdido também é encontrado. Só depende de quem sai em busca do tesouro. A vida é uma das chaves mais preciosas que Deus criou, porque a vida tem o direito de andar, de enxergar, de brincar, de sorrir. Tem o direito de encontrar coisas que jamais imaginaria ser existente. A religião, seja qual for ela, tem diante do passo da sua formação o único Senhor do universo, que em suas mãos corre água cristalina e pura para que todos possam beber. No seu coração sai reflexo de luz para o mundo todo ser iluminado. Nos seus pés a esperança que cada um possa viver caminhando para um mundo melhor. Que diante dos caminhos da vida, quando precisar, pare, olhe para Deus. Não consigo enxergar Deus, não precisa enxergar Ele. Ele está no seu coração, basta sentir. Que Deus abençoe a todos e até o próximo, se Deus assim permitir, que assim por Deus eu possa estar na terra. Que na crença da fé dos espíritos e dos bons irmãos espirituais, a paz reine no coração de todos, no amparo da família de todos, e vocês possam nunca esquecer que a vida que vivem neste momento, existe outra além dessa de vocês, que está observando, olhando e esperando pela oportunidade da sua mudança e da sua crença para poder intervir e ajudar você a viver melhor. Que Deus, a Virgem Maria Imaculada Santíssima da Conceição, meu Padre Cícero, meu Juazeiro, Nossa Senhora Santana Muruquê, Ogum, possa dar bons passos e boa certeza à vida de todos. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo e os anjos do céu, elementos de luz da terra, possam clarear e iluminar os seus passos, os passos dessa menina que também está fazendo esse trabalho, do meu filho que me deu o direito de estar aqui médium, e iluminar essa casa e coração de todos. Essas são as pequenas palavrinhas de Antônio Ferreira do Juazeiro, seu Zé Pilintra, para todos que por todos necessitarem a ouvir as palavras, não falo por mim somente, mas por todos os espíritos que Deus dá o direito de vir nessa terra cumprir uma missão. Que assim seja e por Deus será.